Boa paz, maior paz tem Deus. Passa nada aquele espírito. É o trem. O tempo passa e fala, tu só fala. Se me ver na rua, vai dizer que é marra. Cabe bebida, que mora na barra. Com corte americano, nós é o tal do bala. Pelo rasta beat, cabura da braba. Mas antes de marola, nós passamos no jaque. Hoje vai ter show lotado igual maraca. Tropa do CLM que mija na cara. Tenta me ver, não acha. Chama meu vulgo, trem bala. Mas faz chover, nasce que eu lembro legal. Quem tava, tenta me ver, não acha. Chama meu vulgo, trem bala. Mas faz chover, nasce que eu lembro legal. Quem tava. 15 gramas, conta digital, saca no PayPal. A Patricinha linda quer chupar meu house. Bloco tá na pista e nem é carnaval. Pica do carnal, fogo, carro, bicho, rasga principal. Fala pra mim, tá tudo normal. Tô de carro pela marginal. Se tu me ligar, tá sem sinal. Eu e meus em busca do cifrão. Falo em real, Deus me ilumina. Há quem diga que sou mais um neguinho sonhador. Dando graça ao Senhor por nós chegar onde chegou, que me tirou de todo mal. E o livramento foi dado, eu alivio com estrago. 70 balão no caldo. Rete, vamos pro alto. Meu malote eu pego nos palcos. Dominando morro e asfalto. Cadete. Nada mal, tropa dos bichados aceita. E o convite entra na minha van, é sexta. Feira de até eu te macetar, então receba. Na mesa, cama, banheiro. Na boate ou na treta. Aquele clima veloria. Tu conhece o bando dois pro alto. Depois do show tu vai ser minha. Vida de filme X6 blindado. Modelo do TikTok faz dancinha. Com lança perfume, canche apertado. Minha fã assumida tipo cadelinha. Bota a visão de criar no talo. Hoje tem bem. Há quem diga que sou mais um neguinho sonhador. Dando graça ao Senhor por nós chegar onde chegou. Que me tirou de todo mal. E o livramento foi dado. Eu alivio com estrago. 70 balão no caldo. É, meu nome conhecido pelo mundo afora. Meu cabelo na régua, minha Kennedy nova. Mãe dela me tirou pra nada, hoje quer ser minha sogra. Disse que eu não tinha nada, hoje fica com a sobra. Agora é fácil dizer que me ama. Olha quanto que eu faço no final de semana. Só de ouro no meu pescoço tem pra mais de quilo. Tá curioso? Pergunta quanto é que tá a grama. Ela é debochada, nós é abusado. Malote no bolso e perfume francês. Minha nave blindada, ela entra no meu carro e pede replay daquela última vez. Cortando de giro na 1200. Por menor nem tem idade, mas pilota firme. Vendedor da loja não me cumprimenta. Só de marola hoje eu vou levar toda essa vitrine. Pra tu deixar de ser otário e ver que não é bem assim. Comissão vai pra aquela ali que sorriu pra mim. Dinheiro vai e vem, tô bem longe do fim. Papai que se não tem, nós manda vir. Mais um milionário fora do padrão. Mais um que não vai ficar pra estatística. Não vai com a minha cara, não aperta minha mão. Sem simpatia, 30 na pista. Tenta me ver, não acha. Chama meu vulgo, trem bala. Mas faz chover, nasce que eu lembro legal. Quem tava? Menorzinho, tu fala que era tão bandido. Mas no seu ato até hoje eu não vi crime. Tu já tentou conspirar contra vários amigos. Mas seu castelo de areia não se mantém firme. Sei que entre becos e viela é profissão perigo. Meu mano foi preso por causa do artigo. Lembro dos irmãos que não tá mais comigo. Eu lembro da gestão num dia de domingo. Nem adianta tu vir falar, pai, eu dá papo tranquilo. Que se for da sua opinião, nem adianta tu vir falar. Pessoas morrem por isso. Se não tiver na razão, é tipo cena de baile. Ela roçando em mim, safada, ela quer crime. Música pra fumar balão. E no plano seguinte, muito louco é o TZ com as piranhas. Há quem diga que sou mais um neguinho sonhador. Dando graça ao Senhor por nós chegar onde chegou. Que me tirou de todo mal. e o livramento foi dado. Eu alivio com o estrago, 70 balão no caldo. Tubarão, como de costume, aquele verde cabuloso a gente acende. Pro menor não pega mais na Glock, então bota, bota tubarão pra presidente. Se só de pensar em mancar já mancou, sem pra invejar vai ter um a querer. Cuidado ao confiar demais em falador, tem gente do seu lado querendo ser você. Mas o que ela faz pros menor maloqueira? Ela usa bandana e atira igual bandoleira. Eu vou subir seu baixo, mas você não é blogueira. Então por que cê quer gravar a Ferrari vermelha? Mas já cansei de escutar. Quero ver quem vai tá lá pra somar. Quando a maré subir, a chapa esquentar. Tubarão te ama, eu já cansei de escutar. Quero ver quem vai tá lá pra somar. Quando a maré subir, a chapa esquentar.